quero dormir, mas se meus olhos fecham, imagens, cenas, visões da noite passada me fazem ter reações de meia culpa. A mina eu não sabia de onde veio, podia até ser na boa, era boa, mas e aí? Culpado sou eu, a camisinha tá aí pra ser usada. Ruim às vezes é, pior é isso que vem depois. De algumas horas é foda, a cabeça roda. As paradas que outro dia eu vi no jornal, foto dos manos jogados no hospital. Mal ruim, sem poder sair, a danada é foda, acaba com o cara. Imagina onde achar, quem é que está, controla a tara. A AIDS tá aí, não para, mata. São quatro letras que lembram o desastre, a chacina, a matança. Epidemia, correria, continua. Às vezes por dinheiro e outras por prazer de dar a isa. Mais uma trombeta soa no céu, população vai morrendo. Na frente o algoz, indo, correndo. O quanto mais rápido ele anda, ou mais gente ele mata. A solução é quem diria, a tal da camisinha. Informação pra quem precisa, mano. Esse é o papel, não dói a ricói. Dotado da rima, eu não sou imune. Tô muito preocupado e lanço mais um toque aí pra todos os chegados. Se cuidar é o melhor, se prevenir. Vou dizer, manos do rap já falou, preste atenção. Porque, mano, se queres transar, se queres viver, se queres transar, valorize você. O doutor disse não é foda, vem camisinha, se jogou dentro do copo. É na esquina, excesso e alívio, vida sem doutrina. Pedra na cabeça e viagem na neblina. O doutor disse não é foda, vem camisinha, se jogou dentro do copo. É na esquina, excesso e alívio, vida sem doutrina. Pedra na cabeça e viagem na neblina. Olha o mano, copo cheio, bebe tudo. Gin, cunhaque, cerveja, pé sujo. Alcoolizado, chapado, virando a bira, o mundo. Ainda ontem, pai de família, hoje o bêbado do bar. Um vagabundo, amanhã na sarjeta, sujo mundo. Álcool, palavra de seis letras, assim como o número da besta. O veneno que o governo coloca na sua mesa, nas mãos inocentes de nossas crianças. Destrói o futuro, a paz, a esperança. Garrafas bonitas, mulheres gostosas, escondem o vício, a situação desastrosa. Esse é o jogo, a tática, a matemática. Manos morrem nas ruas, cirrose hepática. Esta é minha crítica, pois pra essa droga não existe política. Quem fala? Henrique Marx, sóbrio, negro X, é óbvio, lamentos e lástimas. Eu bebo lágrimas. Doutor destino é foda, sem camisinha, se jogou dentro do copo. É na esquina, excesso e alívio, vida sem doutrina. Pedra na cabeça e viagem na neblina. O doutor destino é foda, sem camisinha, se jogou dentro do copo. É na esquina, excesso e alívio, vida sem doutrina. Pedra na cabeça e viagem na neblina. Fumaça é o que eu mais vejo por aqui, má qualidade do ar. Já tá difícil, sufoco respirar. Hoje em dia meu pulmão agradece, se pá. Não teria muito gás pra te mandar essa letra. Devagar no bagulho pra não fugir do esquema. Dos meus não tema, vejo o problema dessa pedra que estraga a mata. Come por dentro, joga os manos na calçada. Qualquer quebrada, epidemia de desgraça. Você entra no cachimbo e esquece, reza pra sair. Vejo uma pá de gente, retrocesso. Ordem e progresso não se tem por aqui. Fume o que quiser, exploda sem miséria. Quem sabe de você, é você e já era. Se mata, mude, só não te ilude. Nicotina também mata a tua saúde. Talvez um pouco mais de oxigênio te ajude. Pó, pedra, fumo, é só consumo. Como pode, vindo antigo, um homem forte. Comprometa seu futuro, bota pra dentro, traga a morte. Espero que na sequela você tenha sorte. Ninguém dá bola, pra pobre viciado é o que tem. Eu lamento chegado, fica ligado. Dou valor à minha cabeça, eu dou valor a meus irmãos. Sangue bom, nitro de corpo e mente andam juntos por aqui. Talvez consiga me entender, vê se vê. Seu destino, quem sabe, é você. É tudo com você. Eu só sei que o doutor destino é foda. O doutor destino é foda, sem camisinha, se jogou dentro do copo. É na esquina, excesso e alívio, vida sem doutrina. Pedra na cabeça e viagem na neblina. O doutor destino é foda, sem camisinha, se jogou dentro do copo. É na esquina, excesso e alívio, vida sem doutrina. Pedra na cabeça e viagem na neblina. É o livre-arbítrio, cada um faz o que quer. Os caminhos estão na sua frente. O dinheiro, a tara, o álcool, a pedra. O nosso papel aqui, o rap, alertar, levar informação. Faça o que quiser, venha o que vier. Seu destino, quem sabe, é você. Mas pense bem. Ah.